vem com o rap do bom. Chega aí, sangue bom. Se liga o grave, as batidas e o DJ mandando som. O negócio é outro nível e o grupo é equilíbrio, bem feroz e agressivo. Sou qual já que é seu ritmo. E rimo, existo, sempre perseverante. Samurai, kamikaze, minha guerra, eu sou constante. Favela, isso é meu mundo, rap corre em meu sangue. Vou lutando e demonstrando como é o nosso bang. Bang. Vale a pena somar, tô junto com os parceiros. Trazendo ideias de verdade, firma só companheiros. Na correria de mil grau, tem falado que passa mal. Nós aqui sempre de boa, mano, na moral. Muito respeito e lealdade a todas as comunidades. Fechando sempre com certo e nunca com covarde. Fazendo a nossa parte, sem pisar em ninguém. Cada cabeça é um mundo e o nosso vai mais além. Me desculpa se meu rap não faz você se divertir. Pois dou um pinto de palhaço pra fazer você sorrir. Cantamos o que somos e somos o que cantamos. Não venha querer mudar, feliz assim nós estamos. Minha mente concentrada em um só objetivo: fazer rap para o povo e pro povo. O incentivo, a voz do guetativo, o grito do oprimido, a esperança e o Deus de ver meu povo unido. Unido. Nego fica embaçando no que devemos fazer. O que canto, o que falo, o que posso escrever, nada a ver. Sigo meu rumo como bem pra entender. Não faço rap para o rap, mas sim pra você que escuta nosso som. Viaja na moral, propaga pros amigos, equilíbrio é sem igual. E agita a mão pra cima com a vibe da maloca. Absorve as ideias, na resposta é o que importa. Cantamos.